Sol Salvador, azul, Alfa 3 Abbas, solicitando a direção para ingressar no bairro principal até a posição 01. Estou autorizado, Rapaz 70. Autorizado com fim, nível 360, decola 90, curva direita, saída árvore, elefa. Após direto Tozop, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá, é o Pesolo 21, controle Salvador, opera 1198, aciona 5441, motor responder. Autorizado com fim, 360, decola 90, árvore, elefa, Tozop, é o Pesolo 21. 9.8 é o controle, 5.4.4.1 é o controle, 4.0.4.0, procedimento correto, sempre um pushback, se não me engano. 3399, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 1238, bom dia, 3349. Prossiga também aqui, Rafa. Solicitação de reboque da posição 13 do Pátio 1, foguete 11. Aguarde. Falou azul 4040 para pushback acionamento na 08. 430, autorizado em contato. Chama táxi 4040. Controle Salvador, bom dia, Oceanair 6225, passando a posição Conde, ciente da informação Delta. Oceanair 6225, acione identificação, vou em pelo para a chegada a Boff, que legal, no 093, já posso para a descida. Voando pelo para o Inácio 10, chamada descida, 6225. Oceanair 6225, vou em direto para a órbita 367. Serra Vitor 4000 no 0 no 3, venha 225. Tank Alfa autorizado da Remota 3 para a posição 11 e após o Tena. Ciente, obrigado. Azul, 4-0, sobre o autorizado ali em Nicolás, vento calmo, azul 4-0, 4-0. 0040, decolada 10, controle 119.8. 19.8, azul 4040. Solo Salvador, gol 1961. Monte 4, autorização para Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, decolamos 0, curva direita, saída da EU, líder Homem, via para November 857. Controle Salvador, opera 1198, aciona 5453, transponder. 1961, controle autorizado 360, Galeão, botão usando, vai para November 857, decolada 10, da EU, líder Homem, 1998, controle, transponder 5453. 9961, acontecimento correto, pronto para o tipo de acionamento. Senhora. 4040. Senhora 25, deixa para 25003, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Salvador, um dia azul 4040, decolado, passando 3500. Azul 4040, contato no radar de decolagem, suba para nível de voo 360 via saída árvore. 360 subindo via árvore, eleva o azul 4040. Quatro zero quatro zero, negativo. Agora vai voar na proa de Arboro, azul 4040. Elefa, 4040. Direto Elefa, azul 4040. Pega acionamento no 961. 961, Delta passando também. 3597, autorizada a chegada a ponte, desça para 4000 pés, que é legal, na 093. 4003. O ponto, né, 225? Cruzado 366, meu chamado 225. Azul 4040, chame o centro Recife, frequência no 288, alterno 268.0. 288, alterno 260, Azul 4040. Taxo Gol no 961, 133 a bordo, autonomia de 3:45, alterna Campinas. No 961, prossegue Índia, ponto 010, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 013, bom voo. Previsão de Índia, ponto espera 18-9-5, 13, Gol no 961, obrigado, tem bom dia. L25, contrário de aproximação, chama turno no 8, decimal 95. Salvador, Xené, 62, bom dia. Regimento NDB Zulu, reporte estabilizado. 2000 pés, reportando estável, tá? 3597, que forma que vai fazer o RNAV já? 7.8, hábito 367 para RNAV. Nove meia, pista para 4.000 pés na chegada a bordo, Senegal, no 093. A 357 apenas corrigindo, deixa até 2.500 pés para o RNAV. Se tiver condições, está autorizado o CRV 366. 366, 961, não autorizado ali em manter pista no zero. Ali manter 1-0, no 961. Xanamia 225, solo 21, no Livrão, no 21, desceu a 9. Solo Salvador, Xanamia 225. 225, autorizado. Alfa GS, posição 06, parte 1. Decolado aos 23, controle Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8, gol 961, no Batista. Controle Salvador, bom dia. Dael, passa 2000, gol 961. Mantenho o nível de 3.000 após 12.000, voo e Leda. Quando o Leda dá presente, 3.000, voo no 9.000. 3.5.7, inicie redução de velocidade, informe estabilizado na sinal R9. 3.5.7. Estabilizado o final da RNAVE, baixada e travada, tá? 3597. 3597, compra de aproximação a RNAVE, chama 2 Salvador, ano 8, desse ano 9. 1895. RNAVE 96, procede no NDB Azul. RNAVE 90, RNAVE 96. Está presente o Senha Vida 367, após o 366, descida para 2500 pés, altímetro Salvador 1093. 23, quando 367, intercepta o Renato da 10, 3517. Está 3517, avistado, com os autorizados, piscina 0, vento variável 029. Livre pouso na pista no zero, tá? 1961, no Chino Centro Recife, em 26, hoje é em 28, decimal 35, faltando 23, decimal 8. 3517, no solo aos 31, direita, Fox 121, décima 9. Fox 129. Irá fazer cheque de motores, performance na Alfa, entre a Fox e a Golf. Fox 3517, 5 Juliette, prossegue Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette, posição 08. Gente, o Alfa Quebec Kilo está autorizado, o reboque até... Ah, Taxi Kilo aguardando para prosseguir. Taxi Alfa. Ok, vamos iniciar os procedimentos e reportarei o frente da frente. Poderia confirmar a estimada entre a Fox e a Golf? Contando com o deslocamento no máximo 20 minutos, o giro não demorará mais do que 5 minutos a performance do negócio. Gente. Salvador, bom dia, voo 9956, passou 37. O 9996, voos autorizados, piscina 0, vento variável 039. Ele pousa 0996. Siga. 1219. Salvador, bom dia, 6075, autorizado com o Geneva 360, decola no zero, curva à direita, saída da L e da Mótima via Pizulu no zero, por baixo Pizulu no meia. Controle 1198, aciona 5455, transponder. Meia zero sete cinco, identificação desse mantenho 040, chegando a ponta. 040, 759, identificação desse mantenho 050, 30, chegando a ponta. 050, na ponta, 759. 675 autorizado, sempre pronto, sai. Zero 075, eu segue em dia com 0 na 0 torre 1895, existe na 0 na 3. 0725 autorizado a linha ID colapso do no 0, vento 290 graus 029. Nós escutamos o controle e vamos prosseguir no NB Zulu para a aproximação. 93, autorizado em casa. 093, a partir de agora 367, após 366, descida para 2500 pés, última trem Salvador no 013. Livre final do procedimento RNA para no 093. 093, reportará estabilizado na final. No 159 também prossegue para a RNAV? Afirmativo, RNAV 0. A gente prossegue para a RNAV 367, após o 366, descida para 2500. Altímetro no 013 em Salvador. 2500, todo 367, após 366, botaria estabilizado em 379. Controle de Salvador, o Xenéia 6075, não serve, perfil da El. Xenéia 075, contato radar na decolagem, submantenha Rio 360 após 2000, vou ligar. Ok, está autorizado a 360, passou 2000, está mandando o laser ao Xenéia 65. Vamos iniciar a redução de velocidade. Vai iniciar a redução, 759. Tipo 3, autorizado Galeão, nível 3. 60, decola pista no 0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi, via P novembro 857, moço. Controle 1198, aciona 5460, transponder. Galeão 360, conforme o plano, 0, curva direita, El, Leda e Rumi, via P novembro 857, 198, 5460, transponder. 253, contingimento correto, chamo pronto, pushback, segmento. Alfa de PQ, eu poderia confirmar o estimado para prosseguir até a PQ? Agora com o 096, ao campo 093, complete a aproximação à Hilari, chega aqui em Salvador, é 198, decimal 95. 1895, bom dia, obrigado. Bom dia, com 093 na final. Zona 093. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 093. Diga. Tudo pronto aqui pro pushback em direção a Taxiway Alpha. Autorizado? Ok, estou autorizado até o Taxiway Kilo, aguardando para ingresso Taxiway Alpha. Ok, até Taxiway Kilo para ingresso no Alpha. Zero 93, pouso autorizado, pista na 0, vento variável 029. Autorizado pouso na 10, voo 093. No 366, estabilizado no 759. 759, compartilhe a aproximação em nave, chama a Torre Salvador, é 118, decimal 95. 895, 759. Torre Salvador, bom dia, 759, sinal dono 0. 759, bom dia, com a informação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 59. Está sem contato.